Uma das vantagens de fazermos ininterruptamente este Caso Fazem, Caso Tocam, desde 2006, portanto há 4 anos, é de que no universo cerca de 200 destaques que já tivemos, permite-nos ir falando de outros de que ainda não tivemos a oportunidade de falar, mas vamos falando com as pessoas e que nos vão dando dicas do que eles vão fazendo. Recordo-me com certeza que falámos do último álbum dos Expressive Soul e falámos de o Neil Max ser muitas vezes produtor de outros álbuns e de estar envolvido em vários projetos, normalmente também simultâneo. E isso permite-nos que o destaque desta semana, com Filipe Gonçalves, uma pessoa para quem não posso estar atento já no nome, mas ao som da voz e associar à imagem, foi uma das pessoas que ganhou, ganhou a primeira edição da Operação Triunfo, e este é apenas serve-nos para situar, porque, enfim, longe já vai esse tempo, de tal maneira que o Filipe Gonçalves quis fazer um álbum retro, e isto associou logo como de volta ao tempo do vinil. Um tempo que provavelmente o Filipe Gonçalves, ele próprio, não viveu em pessoa, é assim? Sim, que, não na sua totalidade, obviamente. Claro, claro. As épocas que eu estou aqui a recordar, 60, 70 e 80, uhum. Posso dizer que 80 vivi. Nasceu por lá, não é? Nasci por lá, exatamente. As restantes foram-me dadas a conhecer, até para adormecer, desde a minha infância até à minha idade atual, sempre ao som do vinil, fui habituado e tocado musicalmente a ouvir estas sonoridades, coisas diferentes, habituado a ouvir muita variedade de música, o que também me fez poder escolher. Deu-me uma maior possibilidade para poder escolher e explorar a época e a sonoridade com a qual eu me identificaria melhor. Mas nesses sons que ouviu seguramente Prince, Jamiroquai, não? sim. O caso do som deste álbum é assumidamente funk? Sim, eu até diria mais funk, talvez por causa da minha personalidade. Uhum. Porque até a própria palavra tem algumas interpretações. Para mim é mais festa, é um ritmo mais animado, é um ritmo mais... tem um pouco da sensualidade, mas ao mesmo tempo também da alegria e da pureza de espírito. Daí eu se calhar considerar o álbum um pouco funk e soul, porque vem muito da alma, é uma música muito... aborda vários tipos de temática, não só fala de amor, como fala de encontros e desencontros, fala da cidade, fala de paixões, acima de tudo. Sim, mas que quem procurar vai buscar aqui também afrobeat, gospel, blues, sim, não, enfim, não é estanque, não é? Sim. E eu, porque falava de Neil Max, aí está um autor português que particularmente gostamos. Exatamente. E que terá também tido um papel preponderante, ou seja, na construção deste disco, não é? Qual é a quarta parte de Neil Max de volta ao tempo de vinil? Eu acho que ele é a peça, é de facto o fator X. Uhum. Eu tinha esta ideia, aliás, tive sempre, idealizei sempre dois projetos que queria fazer com a minha carreira. Um ainda hei de fazer e procurei-o há muitos anos. E infelizmente cá em Portugal ainda se continua com o preconceito do quando não se conhece é mau, ou quando é novo ainda não é bom. E de facto não vejo outro produtor com qualidade musical como a do Neil Max, a sensibilidade musical que ele tem, e depois ser produtor e ser intérprete e cantor ao mesmo tempo, uhum. E ter a capacidade de ser humilde o suficiente e resolvido musicalmente o suficiente para fazer um álbum como ele tratou o meu, quase como se fosse o dele, acho que isto é no mínimo de louvar. E depois foi de facto a parceria que eu necessitava para poder fazer este álbum, porque ele percebeu exatamente aquilo que eu queria fazer. E aquilo que eu necessitava, eu tinha as ideias todas em maquete, mostrei-lhe uma espólio de canções, e ele, em vez de me dizer, olha, sabes, dizem que eu sou o melhor produtor do mundo, dizem que, como eu recebi em algumas outras entrevistas e que fiz outros e tentativas de trabalhar com outros produtores, ele apenas me disse, admiro imenso, vamos ver se é possível trabalharmos juntos, se há essa química, porque se não, eu não houver, não vamos forçar só por isto ou por aquilo outro. Vamos ver se há. Eu acho que há, porque eu também tenho esse interesse. E acho que vai ser muito bom para mim trabalhar contigo. E eu disse-lhe, não, eu é que ando há 5 anos à tua procura. Espera que agora editoras e managers e todas as pessoas à minha volta acreditem naquilo que eu sempre disse, que tu és um gênio. Eu digo sempre isto na brincadeira, mas é um facto. Uhum. Se não é, pelo menos é genial a maneira como ele trabalha. E acabou por acontecer. Eu mostrei-lhe uma espólio de canções e ele conseguiu potenciá-las da maneira como eu queria. E depois é uma pessoa que, tal como eu, é incansável a trabalhar, mas gosta muito de ir à procura do som. gosta muito, trata muito bem o som, como eu lhe costumo dizer, trata muito bem os instrumentos e a sonoridade e o arranjo dos instrumentos. E acho que isso foi fundamental nesta composição deste álbum, porque se vamos estar de volta ao vinil, é preciso estar de volta ao vinil a sério. Não é só pôr o som de vinil no fundo e está feito. Precisa ter a sonoridade suja dos anos 70, se calhar aquela sonoridade crua dos instrumentos dos anos 60, do soul, aqueles arranjos de metais como se fossem quase arranjos de voz, muitos arranjos de voz, de coros, que eu já tinha e que tinha essa influência e que ele me ajudou a guiar e acima de tudo ele ajudou-me a limpar e a simplificar as canções. Eu acho isso fundamental e extraordinário. Portanto, o trabalho dele foi a parceria que eu necessitava, quase como o Carlos T. e o Rui Veloso. A cidade passa por mim, nos vidros do meu carro. Vejo a estação de metro e pessoas a correr por todo lado. Lisboa é assim, num ritmo infernal. Arranco sem direção, alguém atravessa ao sinal. Salvar-te desta crise e mostrar-te esta cidade que amanhece de saudade. Recuar no tempo, vamos recuar ao ponto de viragem. E eu digo mais que o ponto de viragem, para além da Operação Triunfo, foi muito também o Sol Visto. Eu não tenho a noção de que o Sol Visto deu-lhe até mais notoriedade que a própria Operação Triunfo? É capaz, eu nunca parei para pensar ou quantificar qual dos dois é que. Porque cada um teve a sua importância e principalmente na pela cronologia que foi, não é? Pela ordem cronológica que foi, porque a Operação Triunfo foi o meu ponto de viragem de carreira profissional. Já foi um debut, não é? Sim, sim. E acabei por querer por conseguir solidificar uma carreira e seguir esse caminho. E depois porque foi um portfólio que eu construí para milhões de pessoas durante 4 meses de escola, não é? Portanto, eu estive a aprender e as pessoas viram que eu de facto estive a aprender. Querendo ou não, sentiram a evolução. Eu pelo menos senti. E depois dei seguimento a isso, com aulas de canto e composição. Tive um disco, entrei em vários trabalhos, mas de facto só visto foi uma afirmação a nível pessoal e artístico, porque não só fui um repórter e acabei por estar a fazer parte de um programa em que éramos um núcleo de 5 pessoas que trabalhávamos para a mesma finalidade, uma equipa bastante unida. Uhum. Eu costumava comparar a equipa do Porto à filosofia das equipas do Porto, que não precisamos ter grandes estrelas nem pessoas de grande vulto, mas precisamos ter pessoas muito competentes e precisamos ter um bom guia. Neste caso foi o Daniel Oliveira, uhum, que venceu muitas batalhas, como por exemplo eu fazer o genérico, a música e a letra. Quando houve vários nomes de renome que se ofereceram a fazer, ele disse: não, eu tenho um repórter que é músico e eu para isso tenho aqui um repórter e eu sei que ele vai fazer bem este trabalho, se calhar melhor do que qualquer um de vós, porque ele está dentro deste espírito. E na altura foi alvo de algumas críticas precisamente por estar a fazer isso, e ele arriscou na mesma e depois no final das contas acabou por ter os elogios de todos depois de estar feito, né? Depois de um e outra pessoa elogiar. Portanto, o Só Visto acabou por solidificar um bocadinho a minha carreira e é uma equipa com a qual eu me dou ainda muito bem e agradeço até sempre, musicalmente e em termos de exposição, sim, também. Sim, o Daniel Oliveira tem um carisma, não é? Portanto, tem muito carisma. Para mim é uma verdadeira máquina de fazer boa televisão. Uhum. O que tem permitido o facto que as pessoas associadas a ele, nomeadamente o Filipe, também brilhassem, não é? Para além do mérito próprio que o Filipe tem. Vamos agora chegar-nos mais a este ano de 2010, uhum, mas em 2007 lembramos o El Mais Forte, não é? Exato. O álbum que gravou com os The Killer Jeez. O que é que modificou muito desde então? Eu tive uma certa fase em que, eu acho que é normal em todos os artistas, quando procuramos o nosso caminho, para quem o procura, não é? Porque hoje, ultimamente, também se perde um bocadinho, por falta de tempo e de oportunidades, as pessoas rendem-se ou a tocar músicas dos outros ou a fazer o que está na moda. E eu, de facto, estava um pouco insatisfeito porque não queria fazer isso de todo e queria realmente procurar o meu caminho, custasse o que custasse. E estava um pouco em dúvida de se de facto seria tão original como me sentia e tão diferente dos outros. E os Killer Jeez apareceram numa altura engraçada e ideal na minha vida, em que eu estava em dúvida de querer mostrar as minhas coisas e voltar a fechar-me no quartinho como tinha feito até então, antes de entrar na Operação Triunfo. E eles apareceram e disseram: não, gostávamos muito que fizesse uma participação, porque acho que a tua voz e a tua maneira de interpretar vai dar o toque original nestas canções. E foi tão sincero da parte deles que eu compus quase tudo no mesmo dia. Foi quase, as coisas começaram a surgir. Tinha tanta coisa para dizer e cantar e tanta melodia na cabeça que ao trabalhar com eles aquilo fluiu. E acho que essa honestidade também passou um pouco no disco. E foi uma fase de relançamento de confiança, pelo menos da minha parte. E perceber que de facto poderia seguir aquele caminho que queria traçar, porque poderia ter algum sucesso. Portanto, não poderia voltar a ter medo. Mas acho que inseguranças a insegurança de um músico também nos poderá ajudar a querer estar sempre a trabalhar e evoluir e não desistirmos à primeira. Acho que foi um bocado isso. Seja slow, deixa tu levar pelo ritmo, expressa-te através do teu corpo. Oh, oh. Dança, dança. Se danço bem onde estou, só sei que eu gosto e isso é bom. Sei que um pó eu não sou, mas através da minha dança eu digo-te quem sou. Yeah. Dançar comigo até o dia raiar. passa. Deixa-te ir, não tenhas medo e liberta-te desse stress. Isto não é o que parece, não é um enredo, apenas dançar. É o que tu quiseres dançar. Desde o hip até ao hop, desde o bebop e o rock, disco, fever, rap e soul, leva-me do R&B ao funk. A ligação a uma major, neste caso a Sony, que foi necessário para que o disco saísse nessa altura? A Sony também apareceu, isto é engraçado, isto tudo vai aparecendo, não é? As coisas vão acontecendo, também não, se nós não procurarmos, a sorte, ela também não aparece. Claro. Houve várias propostas, depois do El Mais Forte, já tinham muitas canções de originais, muitas maquetes enviadas, acho que às vezes o processo também não foi tão bem feito como isso, acho que houve... Também da parte da minha estratégia com o meu próprio manager, acho que a ansiedade, por vezes, não foi boa conselheira. Acho que, por vezes, mandar maquetes ainda por fazer, não enviar já alguma música pronta, totalmente pronta, poderá não ser positivo. Há editoras que acham muito giro, pedem-nos para enviarmos o nosso material todo e depois de repente dizem que não estão interessadas, mas às vezes aparecem coisas parecidas. Portanto, nós também nos sentimos um pouco com medo, não é? Vivemos ali num clima de medo. Defraudados. Sim, e estamos um bocado à procura de alguém que gostasse, acima de tudo gostasse do projeto e da ideia e que quisesse trabalhar connosco. Foi o que aconteceu com a Sony. Uma das pessoas que está à frente da Sony, que é o caso do Nuno Robles, já tinha trabalhado com ele na BMG e eu como sabia que apreciava o meu trabalho... Também ajudou um pouco e ouviu no meu trabalho e a maneira como ele o identificou. Até lhe disse isto uma vez numa reunião, achei tão engraçado porque parecia que era ele que me estava a vender a mim o disco e era eu da editora. Portanto, acho que isto já é raro acontecer. E nós estávamos a um passo de querer fazer a edição de autor e acabámos por fazer esta parceria management com a Sony por haver este gosto pelo álbum e que ainda é bom haver pessoas que gostam de lançar música por música e por projetos com consistência e coerência, em vez de se optar só por projetos só para ganhar dinheiro. E acho que isso é fundamental. Mas percebe-se que caso não houvesse isso, teríamos edição de autor? Sim. O projeto já estava todo feito. Estava com a salvaguarda de investimento para poder o fazer. E se calhar teria igual exposição por enquanto, porque o esforço já talhado e já estávamos tão determinados a fazer isto que já estávamos preparados para este primeiro esforço. Assim é mais fácil porque temos uma ajuda fundamental, temos mais um companheiro do nosso lado, é uma marca de confiança e sempre nos poderá ajudar neste aspecto. A este propósito e do facto do nome de Volta ao Tempo do Vinil, não surgiu a oportunidade ou a ideia de fazer mesmo uma edição em vinil? Ainda há essa hipótese. O CD simula o vinil. Ainda houve uma hipótese de fazermos mesmo CD vinil, mas na altura estava esgotado. Uhum. Mas ainda há uma hipótese de fazermos em vinil. Aliás, está tudo preparado para que isso aconteça, numa edição especial. Se calhar vamos esperar por uma altura mais propícia a isso, e agora vamos nos concentrar na divulgação do álbum e posteriormente, finalmente, fazer a tal edição em vinil, até para coleção. Porque a minha ideia é também de alertar ao bom tempo do vinil e do culto do vinil, foi um pouco tentar voltar a criar um culto do CD, como houve o culto do vinil, ou seja, como um passo evolutivo. O CD hoje em dia está um bocadinho ultrapassado pelos downloads ilegais, como se costuma dizer, e eu costumo alertar as pessoas quando me perguntam se eu sou a favor dos downloads. Eu sou a favor dos downloads por uma razão, pela divulgação e pelo conhecimento da música, porque me está mais à mão. Agora, eu quando gosto de um álbum, faço questão de o comprar, não só para ajudar o artista, mas acima de tudo para ficar a conhecer melhor o trabalho dele e a coerência artística da capa, das letras, da imagem do artista, de tudo mais. Gosto e acho que esse culto poderá ser reensinado às pessoas e ensinado a algumas que já nasceram sem essa cultura. Claro. E para além de que, se houver aqui a questão do vinil, tem uma mancha de trabalho em termos de capa muito maior do que... Exatamente. A capa que tem a produção de quem? Esta capa que tem aqui o Filipe Gonçalves, e as estrias do vinil, não é? Exatamente. Isto foi a ideia de lá está. Isto foi também uma ideia que partiu da minha cabeça, da minha imaginação, que eu sonhava fazer alguma coisa assim. E através do New Max conheci um designer de seu nome, Ricardo Schmega, que lá está, tal como o New Max, no design, que era uma área que eu estudei, não é? Foi a pessoa que mais me surpreendeu e compreendeu a minha mensagem, compreendeu rapidamente a sonoridade e a imagem, debateu muitas ideias comigo, nunca contrariando a ideia que eu queria, e acabou por potenciá-la. E acho isso extraordinário, porque há muita gente que agora adquiriu o álbum. Eu falo muito com algumas pessoas no Facebook também para saber as opiniões, e há pessoas que às vezes me dizem: ah, a primeira pensava que era o Filipe e era a banda, e agora percebi que são todas as personagens, é o Filipe, que estão todas na mesma imagem. E eu, exatamente, são as várias imagens do vinil, são as várias décadas representadas, mas sou eu na foto, sou eu em todas as fotos, e de facto consegui fazer isto. Eu sempre fui defensor, principalmente no design, que o trabalho de equipa era fundamental. Trabalhar em equipa era a maior taxa de sucesso num trabalho, porque duas cabeças a pensarem em simultâneo, com o mesmo conceito, com a mesma filosofia, é muito mais válido do que para podermos comunicar com o público. No fundo, o design de comunicação tem essa função. É igual à música. Temos que fazer uma coisa nossa, personalizada, mas que consiga ser entendida pelo público, entendida e apreciada pelo público. E foi o que aconteceu. É duro viver a indiferença, na incerteza do que quero para mim. Achar uma luz no fundo do túnel, mas descobri que isso por vezes pode não ter fim. Oh, oh, visão tão negativa essa. Mas às vezes chapa tão bem. Reação tão impulsiva essa. Oh, mas às vezes chapa tão bem. Adorava-te comer a beijos, todos os excessos, extras e desejos. E não só magia, aproveita a meia-noite até ser dia. Mas e depois o que nos vai acontecer? Será que algum de nós tem algo a dizer? Oh, yeah, oh, oh. se não há nada a fazer. Vou-me pôr a mexer daqui sem saber mais de ti. Não tens mais nada para me dizer. Melhor é nem saber. Diz-me sim ou diz não. Mas não me deixas nesta indecisão. Adorava-te comer a beijos, todos os excessos, extras e desejos. Crime não, só magia. Aproveitar meia-noite até ser dia. Mas e depois o que nos vai acontecer? Se sabe que algum de nós tem algo a dizer. Assim, ficar comigo até ver. Sei lá é o porquê. Sei lá é o porquê. Sei lá é o porquê. Sei lá é o porquê. Se calhar não estou nem para ti. Se calhar não estou nem para mim. Mas se quiser-te mesmo assim, fica comigo até ver. E sei lá é o porquê. Sei lá. Vou ler algumas críticas que já saíram a este álbum e que aliás está há pouco mais de um mês em venda, não é? Houve quem não chega a um mês, aliás. Há um mês, exatamente. Houve quem dissesse que abandonou o estigma da Opção Triunfo. Sim. Concorda com isto e que estigma é esse? O estigma que está na cabeça das pessoas, não é? Está na cabeça de cada um. Eu nunca tive nenhum estigma. Já tentaram criar esse estigma e acho que é um bocado do... Não sei se foi positivo ou negativo a maneira como foi dita, mas... Também não percebi, mas deixou-me intrigado e eu também quis perceber a sua opinião sobre isso. Sim, eu pelo que eu li... Provavelmente também leu. Também leu onde isso vinha, não é? Sim. Pareceu-me que foi em tom de elogio. Como quem diz, libertou-se das amarras, não é? Sim, e daquela personalidade pop do programa de televisão e daquela conotação que traz sempre atrás. Acho que foi um bocado em tom de surpresa. Ah, surpreendeu-me que alguém que saísse de um programa tivesse uma coisa assim. O facto é que o programa não sustenta carreiras, o programa lança carreiras. Portanto, aquilo foi um ponto de partida. Se eu logo a seguir lancei um disco é porque contratualmente eu teria que o lançar. Tenho coisas que eu acho que e acho que o disco, o meu primeiro álbum, Na Cor de Cada Coisa, não me envergonha de maneira alguma. Agora, obviamente, que não diz quem eu sou artisticamente na sua totalidade, porque não tive tempo para maturar a situação, nem para ser um músico minimamente maduro para poder já ter um álbum assim instantaneamente. Acho que este álbum responde mais a isso e se calhar por aí. Por ter conceito, por ter uma imagem que me identifica, se calhar às vezes mais do que eu pensava, por parte do entendimento do público, porque para mim identifica-me totalmente, não é? Mas às vezes uma pessoa tem sempre medo que o público diga, ah, isto é igual a isto, ou é igual àquele outro, e ouvir uma crítica que diz que de facto está singular e que está original, mas que surpreende o facto de ter saído de um programa de televisão, acho que é um estigma um pouco que vem da cabeça das pessoas, porque acho que é uma forma natural da vida de quem estuda e quem se tenta instruir e criar uma carreira sólida, acaba por largar o início das bases, mas as bases nunca se perdem, nem se tem que anular. Eu vim da Operação Triunfo, foi aí que eu comecei a minha carreira, e agora sou um artista a solo. Basicamente é isso, que tenho feito parcerias com com N bandas e projetos, a meu ver, de vulto, não é? Trabalho com Expensive Soul, com New Soul Family, com Orelha Negra, com alguns rappers, trabalhei com Killa Gees, portanto acho que já estou, como se costumava dizer, abro as asas e vou, acho que já voei há muito tempo, graças a Deus. Este álbum foi previamente designado com a divulgação de dois temas, um bocado como os singles, é um lado A e lado B, não é? Exatamente. O Sente Bem e o Paraíso. Exatamente. A escolha destes, entre aspas, singles mesmo, foi também com uma cunha sua, ou seja, a indicação de que são dois temas muito distintos, uhum, para divulgar, foi uma esperança sua e que chegasse às pessoas para mostrar o que aí vem. Sim, foi até a ideia minha, inicialmente. Foi um pouco... houve algum receio por ser uma coisa diferente, uhum, mas felizmente é por isso que as reuniões resultam, não é? E acho que a dialogar as pessoas chegam lá. Acho que foi uma vitória para mim, porque consegui provar tanto à editora como ao manager, tendo em conta que é um manager que é um dos mais conhecidos em Portugal, mas que ainda trabalha um pouco da forma antiga, não é? Sim, mas pode dizer o seu nome até. Manuel Moura dos Santos. Exatamente, MMS. Exatamente. Que às vezes não é preciso refilar e não é, acho que não é aberrar que as coisas chegam lá, acho que é chegar a um acordo. Ele estava perante um projeto que é novo, não é? Com ideias novas e se calhar com métodos diferentes dos métodos que ele está habituado a fazer, e ele próprio está-se a moldar ao projeto, e aos poucos e poucos estamos a conseguir chegar isto a bom porto. E esta foi uma ideia, precisamente, com a qual eu também lhe disse que ele provavelmente se identificaria, porque ele é uma pessoa que ouve muita música e que é um colecionador quase compulsivo, e que eu lhe disse que isto poderia mostrar o álbum, e se é de volta ao tempo do vinil, eu não posso fingir só para ter um nome de marketing, eu tenho que fazer tudo exatamente como eu idealizei e como eu me identifiquei. Esta é a minha identificação, e acho que a música tem que ser também muito didática, não é? Acho que nós, como músicos, temos essa responsabilidade de escrever bem, de sermos minimamente coerentes, temos uma sonoridade que faça algum sentido, que faça as pessoas ter curiosidade de explorar mais essa área. Portanto, eu aqui também estou a levar as pessoas a quererem ouvir mais soul, blues, mais vinil, mas o meu toque de originalidade são os meus temas e a roupagem que lhes dou, mesmo dentro destas épocas, e o facto de ser em português, porque não há. Desta maneira, um álbum assim não há. E, portanto, estou a tentar mostrar uma coisa nova. Foi uma tentativa de exatamente fazer os singles à antiga, o lado A e o lado B. Eu até costumo dizer às pessoas que não fiz a faixa instrumental como eles costumam fazer, mas que em futuro farei, para que as pessoas possam cantar e reproduzir as músicas em casa, como se fazia. Por exemplo, eu lembro-me de ter os singles do Michael Jackson e ter os instrumentais iguais sem a voz dele. Num tempo em que era muito mais difícil de fazer isto, tornar-se essas faixas karaoke. Mas os temas são distintos, mas falam um pouco sobre o álbum. Todo o álbum tem refrões diferentes, tem formas de criar refrões diferentes. O Sente Bem é o que abre o álbum, e tem o chamado hook, que os americanos chamam hook na composição, até no songwriting eles consideram-no assim. Portanto, isto é uma visão que eles já têm, não é intuitiva. Portanto, já é criado, já é quase científico, que é um refrão, mas depois tem um hook, que é uma mensagem que vai passando e fica na cabeça, que é o Sente Bem. O Paraíso é o outro lado, é o lado mais mellow, mais soul do álbum. E eu quero sempre que um single tenha um lado up-tempo, que é uma música mais rápida, que chegue mais ao pezinho de dança, que a pessoa sinta mais o tema e que consiga sentir o groove e o soul. E a outra que se inspire mais, que se deixe levar pela sonoridade, que abra a janela do carro se for em viagem, que aprecie o pôr do sol, portanto uma é mais contemplativa. E estas duas complementam-se nesse aspecto, o Paraíso é o lado B do Sente Bem. Hoje vi a estrada, vi o sol e não fiz nada, sem a hora, andei depressa. Tinta no cabelo, vou partir para um duelo. Sempre tu na minha cabeça. O amor é um vento quente que sopra de repente e dá-me o mundo que eu preciso. O amor é um grito nu, acorda, muda tudo, eu sei. Sobre do peito e dá-me um. no paraíso. Sente que já criou o som Filipe Gonçalves, que tem definido na sua cabeça, e que as pessoas o conseguem identificar ouvindo um tema, mas aí está o Filipe Gonçalves a cantar? Talvez. Eu tenho essa esperança, e essa tem sido muito a crítica que eu tenho recebido de várias idades. Isso é o que eu acho mais extraordinário e mais reconfortante para mim. É sinal que a minha missão está cumprida. Eu lembro-me de ter feito um genérico para os Morangos com Açúcar já em 2005 e me terem dito: ah, é que a partir do meio eu percebi que a música não era tua, mas percebi que eras tu. Isto várias pessoas me diziam. Depois, porque em outras oportunidades também me lembro-me de dizerem, agora, ultimamente, quando também lancei o disco, e agora que fiz uma apresentação ao vivo, as pessoas me dizerem: eu gosto deste álbum porque sei que é quem pertence. A voz e a sonoridade estão todas numa só. E isso é o melhor elogio que um artista, acho eu, pode receber, não é? Agora, já que falou ao vivo, temos aqui uma das perguntas. Ao vivo, quem é que o irá acompanhar e onde é que iremos ter brevemente o Filipe Gonçalves? Ao vivo, a minha ideia é ter, como eu costumo dizer, a tropa toda. Mas enquanto não tiver a tropa toda, tenho este meu núcleo duro que eu costumo chamar a minha equipa de trabalho. A equipa de trabalho que acaba por ser Filipe Gonçalves. Acabamos todos por ser quase como um Jamiroquai ou um Jamiroquai ou um Prince. Acho que sem uma unidade, uma equipe forte, nenhum deles teria a força que tem. A minha equipa conta com Vasco Teodoro na guitarra, com Daniel Lima, que também tem um projeto instrumental, tal como o João Correia, na bateria, que se chama Groove Quartet. Portanto, estes dois fazem parte do meu projeto. O Daniel Lima é o meu braço direito na direção musical. Tenho a Denisa, que foi uma participante de Operação Triunfo 2007, e a Rita Reis, nas vozes, comigo. Tenho no baixo o Tiago Alves, na percussão, António Mandala. Portanto, é aqui uma equipa, que eu diria, forte, e acima de tudo, todos gostam do álbum e todos se identificam com o álbum, e na sua maioria fizeram parte de alguma ajuda para que este álbum fosse possível estar cá fora. E onde é que têm previsão de estar ainda no final, no resto deste verão e já no início de uma reentré para o inverno? Exatamente. Nós estivemos agora no nosso solo água em Portimão. Há aqui umas várias hipóteses. Eu também não quero forçar as coisas para que não aconteçam mal, porque tenho agora que fazer FNACs, que irei fazer em breve. Não estão as datas totalmente fechadas. Vamos fazer algumas televisões também. Vamos estar em algumas televisões a promover, obviamente. Mas tenho aqui um projeto que de concerto de reentré em Lisboa, porque ainda não foi feito, e tenho outro para fazer no Porto. Sendo que um deles, estou a criar aqui um projeto que é criar aqui uma simbiose entre a música e a dança, estou a trabalhar com um bailarino e coreógrafo de renome, que trabalha também internacionalmente, que se chama Vasco Alves, que trabalha muito com algumas chamadas crews, equipas do Norte. E ele foi uma pessoa com a qual eu me identifiquei, se a música fosse só para dançar, seria ele o coreógrafo, sem dúvida. E ele aceitou agarrar este projeto, então está comigo para criar esta ligação entre o álbum e o mundo da dança, porque tirei um curso em 2008 de dança e aprendi a parte teórica do que é a cultura hip-hop, que hoje em dia se perde um bocadinho, para que o público entenda. Na televisão, pessoalmente, faz muito isto. Simplifica essas coisas, e acho que o público precisa de aprender as coisas como elas são. E em termos de dança, o hip-hop não é uma dança. O hip-hop é uma cultura que foi grafite, foi DJing, foi exatamente o tempo do vinil também, e foi muitos géneros de dança, umas com algumas influências do clássico e outras mais com influências da cultura urbana. Portanto, temos o breakdance, temos o locking, temos o popping, e todas estas áreas vão ser exploradas no meu disco, porque estão a ser exploradas na bateria, na sonoridade. Nunca dançaria um sente bem da mesma maneira que dançaria um like, é um afrobeat, por exemplo. São estas as diferenças. A faixa 1 para a faixa 2, uma se calhar é mais popping e outra é mais locking. Portanto, são áreas diferentes. E vamos tentar fazer um concerto em que vamos estimular as pessoas a dançarem ao som do meu álbum. Chamaste a sorte, embriagas os olhares com a tua beleza. Dizem que és divina, invadas os homens com a tua presença só. Sonhos contam-se histórias, são filmes que se fazem na tua ausência. Criam-se fantasias, sonhos envolvem-te em várias experiências. Toma conta de ti. Ai, quem me dera, não escolha que fiz. Dizes-me tu quando em certeza toma conta de ti. Ai, que me deras não servir só para tu sapato. Peço o meu quando choras. Agora, ainda a propósito da questão da promoção, que há pouco falou, vamos aqui ao tempo da imagem e, naturalmente, ao videoclipe, ao teledisco, assim, do Sente Bem. Sim. Não é, já às vezes falei aqui nisso, não é uma frustração haver esse investimento, um trabalho que está, que acima de tudo passa para as pessoas, é o bom momento em que gravaram aquele videoclipe. Não é uma votação que depois em canal aberto, RTP, etc., pouco ou nada passam estes vídeos e reservam-nos quase a internet para fazer divulgação dele. Sim, sim, é um pouco, porque hoje em dia há muita, pelo que eu tenho vindo a perceber, também há muitas garras de bastidores. E eu costumo sempre dizer que, infelizmente, somos um país de lobbies, às vezes fala-se muito da política, mas critica-se muito os políticos, que é muito fácil criticar-se os políticos, mas eu, por exemplo, acho que na área musical ainda a concorrência e não há ainda muita união entre músicos. E quando se cria este núcleo de músicos, parece que cria alguma raiva e inveja, e isso também afastou-nos um bocadinho da comunicação social, porque alguns deles depois afastam-se e há este divórcio com a comunicação social. Eu, no meu caso, só tenho a agradecer, por exemplo, à TVI, que tem dado imenso destaque, que é um canal que sempre me anuncia como um elemento que trabalha na RTP, que acaba por não ser verdade, mas mesmo como um artista que vem da concorrência, me tem recebido de braços abertos, agora ultimamente a SIC, mas tenho que dar o maior destaque à TVI, porque apresentou o meu videoclipe e deu um destaque, e disseram-me que acharam que deviam dar esse devido destaque, porque gostam de divulgar música e boa música portuguesa, e não só, e acham que tem que haver uma área especializada para isso, tem que haver um tempo em que se mostra música, e acho isso de louvar, e é pena só haver um canal, é um facto. É pena haver uma MTV enfraquecida porque o público não dá esse feedback e porque não há meios nem de ajuda para poder ter um canal mais forte como o MTV. Mas acho que não podemos deixar de fazer as coisas porque o público assim não o merece. Acho que o público merece tudo e merece saber de tudo e ver tudo. Então temos que trabalhar com os meios que há, e neste momento, na sua maioria, a internet, e há a MTV também, há a RTP, há a SIC, há N canais que ainda vamos tentar, vamos lutar para que isso aconteça. É. Até agora já aconteceram algumas, portanto, é sinal que é possível, portanto, não, acho que a solução é não baixar os braços. Esse vídeo, de facto, foi um dia bem passado, ou mais do que um dia, até pelo ambiente surrealista que aparece neste Sente Bem. Não, acabou por ser um dia bem passado, até porque nesse dia estava doente. Em parte até por reação nervosa. Doenças que atacam os coelhos, não é? Exatamente. Assim, para quem já viu o vídeo percebe o que eu estou a dizer, e se não viram é ver na nossa página em radiobonova.com, que lá está, é só vê-lo. Que às vezes ataca os coelhos. Por acaso, acaba por ser um animal com o qual eu convivo muitas vezes, porque como também tenho casa no campo, aqui em Sintra é um animal que costuma aparecer. Uhum. Mas é um animal que representa muita coisa de que pode levar para a brincadeira, não é? Mas foi uma agradável surpresa, porque eu andava à procura de um porquinho, mas felizmente apareceu o coelho. Uhum. E eu achei por bem fazer o coelho, porque lembrei-me do teledisco de outra banda que já não aparece há algum tempo, mas que ainda existe, julgo eu, que tinha um videoclipe extraordinário, que era um Esmal. Uhum. Que tinha um videoclipe com um coelho branco, que tinha uma vida boémia e que tinha uma vida também surreal, não como este, mas que era um coelhinho que também teve a sua piada, e eu achei piada e disse assim, olha, também vou fazer o coelho, porque já que me emprestam o coelho, porque eu até posso dizer, eu agradeço à cantora Micaela, porque ela é que tem estes fatos, e me emprestou de bom coração, e eu só lhe tenho a agradecer. Em princípio ia haver uma batalha, posso dizer que a ideia inicial era haver uma batalha entre o porquinho e o coelho no vinil, que iam começar a batalhar uma batalha de dança. Felizmente assim não aconteceu, mas o coelho não deixou de aparecer, que eu acho que só tenho que agradecer ao Coelho por ele ter aparecido na mesma festa. E acabou por vir já nas três décadas que são representadas no disco, portanto, foi um dia que eu comecei adoentado, muito adoentado, e acabei feliz e com um enorme alívio de sentimento de missão cumprida e de um dia muito bem passado. Porque entretanto choveu, fez sol, fez um calor abrasador, fez tudo e mais alguma coisa. Toda a gente estava num dia de stress, ninguém pôde estar lá há muito tempo. Portanto, foi muita gente a entrar e a sair, várias pessoas a passarem de um lado para o outro, muita confusão, e acabou por ser aquela alegria que foi, e acho que isso também transparece no vídeo, não é? E foi gravado em que zonas agora, só por curiosidade? Sim, foi gravado numa zona que em princípio irá ser demolida para construir novos hotéis, foi ali em São Domingos de Benfica. Uhum. Eu não sei como é que se chamava a antiga fábrica, mas eu já tinha lá ido. E aquele local fascinou-me, porque acho que é tão telegénico. É, para além de ser fotogénico, é muito telegénico. E tem imensas áreas onde se pode... Aliás, dá para ver, não é? Onde se pode explorar. E áreas com um aspecto de décadas distintas. Mas com... Eu costumo dizer que tinha muito soul, tinha muito groove. Tinha muito... Como é que eu ia dizer? Estilo. Que era uma área que, apesar de ser uma zona que estava em semi-degradação, porque há lá uma empresa por acaso que também grava videoclipes, são umas ruínas com estilo e é uma área muito gira. Portanto, acho que para mim foi a minha primeira escolha e felizmente foi possível lá gravar. Filipe, temos agora aqui três desafios para terminar a nossa conversa. Isto antes de falarmos ainda sobre a faixa secreta deste álbum. Ok. Imagino que vem aqui ao hospital dar um concerto. Aliás, teríamos muito gosto. E poderia trazer consigo duas bandas. Sim. Ou duas bandas, dois autores. Quem é que gostaria muito de trazer? Sei. Eu já tenho tido essa possibilidade. Se calhar com o meu projeto seria talvez giro poder fazer com os Newson Family e com os Expensive, porque têm sido as pessoas com quem eu tenho trabalhado. Já foram nossos convidados, aliás, este verão. Ambos editaram agora, não é? Sim. Esse é só o último álbum e no Soul Family o álbum de estreia. Agora, o segundo desafio. Imagino que venha uma banda qualquer da cena internacional. Uhum. E gostava muito que Filipe Gonçalves fizesse a primeira parte. De quem gostaria muito de fazer a primeira parte? É de qualquer um, se não, estou a brincar. Porque senão ainda me punham a fazer a primeira parte da Lady Gaga. Mas faria também, não é? Eu não teria qualquer problema de fazer a primeira parte, fosse quem fosse. Uhum. Até porque adoro tocar e adoro conhecer novas pessoas e novos projetos. Agora, se tivesse que escolher, se calhar gostaria de fazer a primeira parte de uma banda que depois, posteriormente, pudesse estar a desfrutar do concerto e poder trocar ideias musicais com eles. Tive essa possibilidade com o Jamiroquai, não de tocar e de logo a seguir, mas tive a possibilidade de ver o concerto dele e de poder conhecê-lo. Tive a possibilidade de ver o Prince. E para fechar este ciclo, gostaria de fazer a primeira parte de Stevie Wonder. Agora vem o terceiro, o pior, ao que nos dizem, desafio. Vai haver um álbum de tributo a uma banda e que gostaria muito que o Filipe Gonçalves fizesse uma versão. Uhum. De quem gostaria de fazer uma versão e que tema seria esse? Ai, aí é mais complicado, não é? Pela escolha. Mas eu avisei-o antes, não é? Portanto... Pois é, verdade, isso é verdade. É muito complicado. Isso é que é mais complicado. Eu se calhar faria de um álbum em que fosse o mais distinto da minha sonoridade, até pelo desafio, talvez que fosse, porque não posso dizer que Stevie Wonder fosse um desafio para mim, ia ser uma tarefa difícil e meio sim, não um desafio porque ia ser um prazer, acima de tudo. Michael Jackson também seria um prazer, já tenho algumas versões de músicas dele, diferentes, mas também foi uma influência, principalmente dos álbuns Off the Wall e anos 70, ali. Não sei, eu tenho uma versão do adoraria fazer umas versões do Carlos Ramos e tenho uma versão pensada do João Marito dela. Sim. Exatamente. Que é o Carimambo. Vamos estar à espera, mas não seja ao vivo, não é? Para saber. Exatamente. Ora bem, e agora mesmo para terminar, achei-me-te piada, ou às vezes, porque eu não consegui, quando estava a olhar para o disco, que o AZXS fosse às vezes, só ouvir o tema que percebi. E depois, então, aí descobri um final que depois me vieram anunciar como sendo o tema Crise. Sim. Porquê Crise para terminar o disco? É engraçado, é porque acaba por ter um impacto maior do que eu estaria à espera. Na altura fez todo o sentido. Porque acaba um pouco como em festa, não é? Porque acaba por dizer as coisas em festa, mas de uma forma sarcástica. Se calhar um pouco como terminavam os autos de Gil Vicente, não é? Acabam em festa, mas com com uma mensagem até às vezes agressiva em relação à sociedade. Acho que se culpa muito as pessoas, culpa-se muito tudo, e tudo é da crise. É culpa de todas as desculpas para os nossos problemas são da crise. E nós esquecemos que há países realmente em reais dificuldades e que não têm estas paisagens que nós temos, não têm esta população que nós temos, não têm esta paz de espírito que nós temos. Então foi um pouco fazer um retrato daquilo que as pessoas dizem, daquilo também que eu acho, mas de uma forma positiva. É um sarcasmo positivo, porque o próprio funk nunca é uma coisa que possa ser agressiva. O Afrobeat, já por sua vez, já tinha às vezes algumas mensagens políticas mais agressivas. Esta, neste caso, é um bocadinho com um som mais animado, passar uma mensagem às pessoas, porque acho que pode ser visto deste ponto de vista mais descontraído, uma crítica que acaba por ser às vezes até um bocadinho agressiva na letra, mas que tem alguma, tenta dar-lhe alguma piada, alguma, e não ofender ninguém pessoalmente, obviamente. Como diria o Herman José, com muita paprika. Exatamente, com muita paprika. Lá está, uma pessoa que um gênio também, outro gênio. Filipe, muito obrigado pela disponibilidade de ter passado aqui na Boa Nova. Obrigado. Claro, a próxima vez, e não nos pode falhar, vai ter que ser aqui em estúdio. Vamos sim. Não vou poder olvidar de ter aqui, até para gravarmos aqui um acústico. Uh-huh. Mas claro, fica já marcado para o próximo álbum. Da nossa parte está agendado. É possível que o Filipe não falhe. Claro, não falharei. Filipe, um abraço. Muito claro aí perto, e que possamos ter mais uma. Podermos conversar ao vivo e a cores, não é? Claro, teremos muito gosto disso. Filipe, um abraço. Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado. Ansiedade a aumentar, que é tanta confusão. Já nem sei para onde me virar. Cada vez há mais desigualdade, haverá quem precise. O rico rouba sempre à espera que o pobre deslize. Já poucos falam a verdade, perdidos na sua vaidade. Outros usam a desculpa da idade. Metem o pé pela mão e a mão pelo pé, deixam de ser pessoas de respeito. Passam a fazer grande parte da ralé e já nem pensam direito. Um bom vinho, embebedam-se de qualquer jeito. Estar em crise é situação constante neste país. Ao menos durmo tranquilo, sempre soube o que quis. Quem for